levar? Não, não quero ver você tão triste assim. Olhe o céu, repare o mar. Há muito mais pra eu te mostrar. Não chore não, não fique triste assim. Amor, pra gente amar, não há razão pra se chorar. Não posso ver você tão triste assim. Eu te amo tanto que o teu pranto fez se cantar. Por favor, tenha esperança. Vem cá, enxuga essa lágrima, para de chorar. Você vai ver que tudo vai passar e você vai sorrir outra vez. Eu te amo. Esse canto pra mim, sorria por favor, tenha esperança. Sinta o céu e esse luar, que eu quero ver o seu olhar. Eu só queria ter você pra mim. Olha, escuta essa canção.